seja rima que não para. Todo mal e todo choro vai desvio. Papo é reto e quem corre pelo certo vem com nega nessa cara. Não duvide da parada, não me dá de boas novas. Se duvida, faça a prova, mas eu deixo de colar. Meu nome é verso novo, então diga todo povo que eu colei com medo de hoje o bicho vai pegar. Tudo tem anos nessa vida, então respeito é o mínimo que deve demonstrar pra quem já fez o que eu fiz. Guarda sua língua e também ganha seu martelo. Se você veio julgar, porque só tem seu meu juiz. Tranquilo com o que tenho, se quiser o que não tenho, vou buscar para que tenha. Sempre diz a ter problema. O medo eu não tenho, inveja eu não tenho. Os dois não quero tempo que atrapalha meu esquema. O lema no bonde que eu ando é o seguinte: trabalha e não reclama, que é pra não virar pedinte. Os caras têm requinte, conquista os ouvintes. Eu já fui nota 10, agora eu quero é nota 20. No verso lento, padecendo a fila do SUS. Pra que me entenda novamente, eu falo de Jesus. As rimas eu consumo com empenho. Quem começa eu não desenho, mas não incentivo cópia. Pedi pra Deus o dom e o talento, e com o tempo eu realizei o sonho, construí a rima própria. Passa você mesmo como acredita, pega aqui o seu boleto e financia você nesse bairro. Põe um despertador pra tocar o mais cedo que puder. E amigo, não pule seu horário. Então faça um castelo ou um reino e construa algo que deixe sua marca de uma vez por esse mundo. Se der certo, comemore, mas se der errado, comece de novo. E não pare, mano, nem consigo. Vai ter gente que vai tentar convencer você que esse seu caminho é difícil. E no final vai ter luz. Diz pra eles que Jesus morreu por todos, mas na hora de sofrer ficou sozinho e foi pregado numa cruz. We'll be right back.